Toda vez que eu me lembro de você sorrindo pra mim, bate uma vontade enorme de ficar pertinho de ti. De manhã quando acordo, a primeira coisa é pensar em você. Lembro de te ligar e te implorar, venha me ver. Lembro de te ligar e te implorar, venha me ver. E de manhã bem nessa hora que você me implora para ir te ver, peço por favor entenda e compreenda, quero te esquecer. Peço por favor entenda e compreenda, quero te esquecer. Perto de mim você deve estar, não adianta fugir, eu irei te buscar, porque este amor não há de acabar, te amo meu bem. Perto de mim você deve estar, não adianta fugir, eu irei te buscar, porque este amor não há de acabar, te amo meu bem. Infinita, cada ser pratica a busca do amor. Agora que te encontrei, não me abandone, por favor. Toda vez que eu penso, meu pensamento em torno de você, sinto uma vontade louca de beijar sua boca e de te dar prazer. Uma vontade louca de beijar sua boca e de te dar prazer.